Sonhei com um futuro promissor, sem lágrimas, sem ódio e sem dor, sem morte, glória ao Pai Criador. Sem mãe chorando por falta de amor, mas ao abrir dos olhos, tudo era ilusão. Esperança, sonhos foram todos em vão. Deus me proteja nesse Vietnã, pra que eu sobreviva à ilusão do amanhã. Jesus, meu Senhor, livra-me da ilusão do amanhã. Eu não quero lágrimas, não quero dor. Quero ver a alegria e sentir o amor. Infelizmente é impossível nesse Vietnã. Jesus, meu Senhor, livra-me da ilusão hoje do amanhã. Senti o perfume das rosas, sentir o de sangue e de vítimas mortas. Sorriso no rosto da criança de rua, nada de sofrimento, só alegria mútua. Infelizmente acordei com barulho de tiros, uma senhora gritando: devolva meu filho. Deus meu guia, me proteja nesse Vietnã, pra que eu não viva a ilusão do amanhã. Eu não quero lágrimas, não quero dor. A alegria e sentir o amor. Infelizmente é impossível nesse Vietnã. Jesus, meu Senhor, livrai-me da ilusão do amanhã. Eu não quero lágrimas, não quero dor. Quero ver a alegria e sentir o amor. Infelizmente é impossível nesse Vietnã. Jesus, meu Senhor, livrai-me da ilusão do amanhã. Sonhar, sorrir outra vez. Não penso em desistir, vou prosseguir. Da guerra sobrevivi. Graças ao teu poder, graças ao teu amor. De mim foi extraída a dor. Deus me proteja nesse Vietnã. Pode resistir à ilusão do amanhã. É impossível nesse Vietnã. Jesus, meu Senhor, livra-me da ilusão do amanhã. Eu não quero lágrimas, não quero dor. Quero ver a alegria e sentir o amor. Infelizmente é impossível nesse Vietnã. Jesus, meu Senhor, livra-me da ilusão do amanhã. Nesse Vietnã, pode resistir à ilusão do amor.